bem-vindos a mais um episódio do Análise Manga Clube. Eu sou o Luiz Garrido, eu tô aqui com, como sempre, com o meu amigo Leonardo Nicolin. Falou, pessoal! Tudo bem na quarentena, cara? Ah, tudo bem, cara. Já faz um mês, né, em quarentena. Não sei nem mais o que é luz. Eu tô chegando um mês também daqui. Não, tô na terceira semana. E junto também aqui, participando desse podcast enjaulado, né? Que aconteceu muito por causa que a gente tava enjaulado por causa da quarentena. O admin dos comentários do site, o São Cláudio. E aí, São Cláudio, tudo bem? Opa, tudo bom? São Cláudio aqui. E eu não estou em quarentena, estou firme trabalhando. Caralho, que merda, hein? Seguindo as normativas do governo. Porra, bom demais. É, o trabalhar é essencial da nisso, né? Então, vamos lá, né? Trabalhar. Nossa, foda, né? Mas vamos passar por isso aí, sem morrer instantaneamente, assim. Vai dar tudo certo. Melhorando. Aqui, ao menos, eu tô dizendo, aqui na Itália, no momento que eu tô gravando esse podcast, cada dia tá melhor. Os casos estão diminuindo. Por isso, tá passando. É, aqui hoje chegaram os testes de coronavírus, né, que encomendaram não lembro de onde, e aí a gente vai descobrir, eu acho que a gente vai descobrir se tá tão ruim quanto a gente imagina. Eu tô surpreso, o Brasil tá sem teste já com, tipo, fez coisa, 10 mil casos tá sem teste, a gente aqui já fez 400 mil testes e ainda tem. É, não, é tipo, os números estão sendo bem mascarados aqui, eu tô vendo coisa do governo de Minas aqui, que é meu estado, e estão tão foda. É, aqui onde eu moro só teve um caso e, tipo assim, arrumou pra caramba de pessoal falando que, tem um montão de pessoa no hospital com esse corona aí, né, fazer o quê, né? É mascarado mesmo. É sim. Okay. É, tem muita gente morrendo com sintoma de corona, mas não pode falar que tem corona porque não tem o teste pra fazer pra confirmar que é ou não. Mas aí, não vamos falar de corona hoje, vamos falar sobre o futuro da Shonen Jump, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos pro escapismo, né? Vai, vamos continuar então. É só fazendo, meio que dando nossas tradicionais desculpas de por que a gente não gravou muito podcast. Eu acho que a partir desse momento já ficou um pouco claro que o Análise Manga Clube é mais uma matéria especial do blog, mais do que algo com uma periodicidade. Pelo simples fato de que a gente não consegue organizar uma data específica pra gravar sempre. Sempre sou eu, ou o Léo tá ocupado com alguma coisa e tal. Então assim, a gente não vai dar mais uma data pra quando vai voltar e tal. A gente grava quando puder. E sempre é uma matéria, é um podcast grande e tal, que aí você pode ouvir em partes, assim, então ursem com isso. Agora a gente vai falar então sobre a Shonen Jump, sobre um pouco dela, o que a gente espera pra ela esse ano, e nos próximos anos um pouco o que a gente quer que seja, o que a gente acha que vai acontecer. E vamos começar falando sobre os novatos que definitivamente vão ser cancelados, pra gente já tirar esse assunto brevemente já da pauta, né? E a gente tem como certeza, eu acho que só Zipman, talvez Guardian of the Witch, mas a gente ainda tem que esperar o ranking e tal. E, Léo, você sabe mais alguma coisa disso? Então, eu acho que é muito bom iniciar desses aqui, porque vão ser as próximas coisas que vão acontecer. A leva nova tá prestes de chegar, a gente teve o cancelamento de Samurai 8 confirmado, e provavelmente a gente vai ter um outro cancelamento chegando junto, ao menos um, né? Que provavelmente vai ser Zipman. Zipman tá sempre nas últimas colocações, tá indo muito mal. Então, a chance que Zipman acabe sendo cancelado nas próximas 3, 4 toques é praticamente 100%. Então, é cancelamento certo. Depois tem Majono Morobito, Guardian of the Witch, que a gente precisa ver as vendas do primeiro volume para ter alguma certeza, para ter uma clareza sobre sua possibilidade de cancelamento. Porém, ele está sendo classificado bem abaixo dos seus companheiros de leva e parece que não teve uma grande recepção nos fóruns japoneses, por isso tem uma grandíssima possibilidade de Guardian of the Witch terminar sendo cancelado juntamente com Zipman. Talvez não na mesma leva, é importante dizer isso. Talvez primeiro a gente tenha uma leva com Zipman, Samurai 8 e algum mangá que seja encerrado naturalmente, e na leva sucessiva Majo no Morobito seja cancelado com 20, 22, 23 capítulos, mesmo porque não parece que vai vender mal. Simplesmente não vai ser o suficiente pra ser um sucesso na Jumper. Por isso acho que dos mangás novatos, esses dois são aqueles que estão com mais chances de ser cancelados. Obviamente, talvez não na mesma leva. Um em uma leva, o outro na próxima. É, e um de vocês dois acompanha um desses dois mangás, o Zipman ou o Guardian of the Witch? Eu acompanho o Zipman e dropei o Guardian no capítulo 7. O Zipman, posso afirmar que em 2 capítulos ele pode realmente acabar. Esse último que lançou pode acabar mesmo, porque teve todo um lance aí de, o irmão ir embora, tal, tal. E não sei se pode falar spoiler, mas... Acho que pode. Tipo, tá no último arco. É, tá realmente no último arco. Tanto que, o vilão máximo, só que ele tem que enfrentar 4 vilões, que é subordinado dele. E já sim. Partiu direto pro vilão, já tá no último vilão, então... Ah, então tá bem cara de machadada mesmo. É um machadão aí. Mas eu no Obito, eu tô lendo. Mesmo porque eu fiz o Vale a Pena Ler das 3 séries, já foram publicadas, por isso, se você tiver, das 3 novatas, se tiver alguma dúvida de ler, vou no Analyze It, eu escrevi o Vale a Pena. E Majono Morobito ainda não tá chegando numa reta final. Ele ainda está desenvolvendo a história como não fosse nada, como fosse o desenvolvimento natural. Por isso não tá dando sinais de cancelamento próximo, diferente de Zipman, que, como o Cláudio falou, já tá claro que o autor recebeu a machadada da Shonen Jump e tem que terminar. Majono Morobito, que é Guardian of the Witch, ainda tá progredindo tranquilamente, por isso o autor parece que ainda não recebeu nenhum ultimato da Jump, por enquanto. É, sim, tá muito cedo ainda. A gente tá vendo mais isso do Guardian of the Witch por causa da recepção da internet mesmo. Exato, foi lançado 9 capítulos de Guardian of the Witch, ainda é muito cedo pra esperar a machadada. É, e só pra constar, a gente tá gravando isso na segunda-feira, no dia 30 de março, então coisas que acontecerem na próxima edição da Jump, que é a 19, a gente ainda não sabe, tá? A gente tá... Não se esqueça disso, porque eu não sei se eu vou demorar, eu vou conseguir editar isso e lançar antes da próxima toque. E a Gravity Boys, o que vocês acham? Ele tem grande chance de ir pra vala também, né? Então, eu realmente, é meio duvidoso esse lance de a Gravity pra mim, porque... Pelo que parece, a pré-venda do volume 1 na Amazon tá bem alta. Pode ser algum indicativo que pode vender bem. Agora, realmente, a gente tem que esperar o volume 1 que vai lançar esse mês, né? E é isso, acho que se vender uns 15 mil, 20 mil, acho que dá pra permanecer por mais um tempinho. Tipo o Yosakura, que tá um pouquinho aí, a Jump ainda tá guardando ele. Então, o jeito é esperar mesmo, mas eu acho que... Pode salvar. O último capítulo não teve nada de, tipo assim, vamos acabar com o mangá. Sim, parece que ainda ele não recebeu nenhuma notícia que o mangá tá correndo risco. Eu acho que, tirando o Zipman, os editores ainda vão esperar a próxima leva pra decidir qualquer outro. Por isso, sim. A Gravity Boys tem chance de ser cancelado? Tem, porque as suposições no toque não estão altíssimas. Mas, como o Claudio disse, tem uma grande pré-venda dos volumes da Amazon. Isso já é um bom índice de vendas boas no primeiro volume. Quanto vai vender? Ainda é muito cedo. Mas talvez de 15 mil, já, como o Claudio disse, já é o suficiente. E eu acho que a Gravity Boys tem grande chance de alcançar esses 15 mil e sobreviver. O único problema dessas todas essas novas séries, isso inclui Yosakura-san, que tá começando a receber posições terríveis e começa a aumentar muito a sua chance de cancelamento, o problema em todas essas séries novas é que Mashle e Undead e Unluck deram certo, parece que deram certo, porque estão recebendo boas posições, tem boa recepção no fórum e parece que vão vender bem. Por isso os editores estão vendo várias séries que parece que vão vender bem, e aí o que vão fazer? Vão ter que cancelar alguma. E Yosakura-san, Majono Morobito e a Gravity Boys, e também Mitama Security, mas Mitama é um pouco estranho a situação de Mitama, que conta muita popularidade interna, já que é uma comédia tradicional. E essas 4 estão ali no risco. Mas Yosakura recebeu recentemente página colorida também, né? Ele teve um ranking baixo, mas... Assim, mas foi uma página colorida que sei lá, 2 edições atrás. Acho que ele... Isso dá não, pelo menos... Acho que foi 3 edições atrás e depois da página colorida tá ficando nas últimas posições. Ainda tá tendo posições realmente negativas por parte de Yosakura-san. Os últimos 2 toques, e a Yosakura-san ficou no últimos 5 colocados várias vezes. E sempre abaixo de Mitama. Esse é o problema, é sempre abaixo de Mitama. E Mitama recebeu uma página colorida nessa última edição, inclusive. Sim. E a Gravity Boys tem uma... Parece que vai vender ou igual ou mais que o Yosakura-san. Quer acrescentar algo sobre essa parte, Claudio? Ah, a respeito de a Gravity Boys e Undead, né? Os dois vão ter o primeiro volume lançado esse mês. E eles já possuem conta no Twitter, tipo assim, pra divulgar. E pelo que parece, já tá começando a ter uma boa quantidade de seguidores, de likes, divulgação através do RT. Que eu acho que pode ser um bom indicativo que podem vender bem. Agora, sobre o Sakura, é um nome que o mangá começou a subir na toque. Porque a Jump, eu acho que meio que tinha uma certa dúvida se salvar. E eu acho que pode ser o caso de Ozakura agora. O volume 2 vai lançar esse mês e vai ser o... Pra mim, vai ser o fator final que pode decidir ou se fica ou se vai ser cancelado. Sim, foi uma boa comparação essa com o Bokutachi e o Neverland. Porque Bokutachi, inclusive, começou muito mal, realmente. Porque tinha... Robot, que queriam botar lá em cima, Dr. Stone, que queriam colocar lá em cima, tinha outras prioridades da revista. Só que as vendas de Bokutachi foram realmente muito boas, porque Bokutachi vendeu mais que Dr. Stone no seu primeiro volume. Por isso já chegou com as vendas mais alto que seus companheiros de leva, e isso ajudou muito Bokutachi. E Ozakura-san, porém, vai ter que vender mais que a Gravity Boys para conseguir sobreviver. E todos vão estar disputando um contra o outro nesse mês de abril. Eu acho que assim... Esses mangás atuais, não teve nenhum que eu tô torcendo fortemente pra se salvar, mas tem vários que tem o potencial de, no decorrer do tempo, acabar me pegando, me fisgando. Me lembro até um pouco a situação de Act-Aid, que ele teve uma venda, eu acho que a venda do primeiro volume foi uns 12 mil volumes, uns 10, assim. E depois 13 mil, que eu lembro. 13 mil, menino. E depois ele subiu assim, foi a cada volume ele dava um boost maior. Eu vejo vários mangás dessas levas atuais agora, tendo essa tendência de subir nos próximos volumes. Inclusive, é o que parece que atualmente, para os últimos sucessos da revista, para os últimos mangás que se popularizaram, essa é a tendência mais comum, assim, uma venda de um primeiro volume de cerca de 10 a, sei lá, até 30 mil, e no decorrer dos próximos, eles indo numa subida constante. Não, é muito raro, é muito difícil a gente ver uma explosão de até 50 mil volumes pra cima, igual foi com Neverland ou com Boku no Hero, que, eu não me engano, ele vendeu, tipo, sei lá, 95 mil no na primeira semana. Eu acho que agora, mesmo por causa da situação do mercado de mangás no geral, a gente vai ver mais essa subida constante mesmo. Acho que depois de 50 anos de Shonen Jump, as pessoas aprenderam a não confiar em ler mangás novos da Shonen Jump. E eles também podem ler de graça agora, a maioria das vezes, pelo celular, né? Então... Sim, não, mas aí está virando uma tendência mesmo. É realmente Sim. Uma tendência essa coisa de começar lento e depois melhorar. Tirando Jujutsu Kaisen, que também começou muito bem. Vendeu uns 40 no começo. Exato. E Neverland e Boku no Hero. O resto dos últimos 6 anos, botamos assim... Foi tudo começo lento. Ah, não, Black Clover também, acho que foi começo lento Black Clover. Agora eu não me lembro nem um pouco quanto vendeu. Acho que foi. Só que foi começo lento pra aquela época que ainda, tipo, o começo lento era com 50 mil unidades, assim. Exato. Não era um começo lento como agora, que a gente já considera 15 mil um começo lento. Então, eu acho que a gente tá vendo essa nova era onde os editores estão dando muita mais chance também. Você vê que Sim. Eles estão dando muito mais tempo às séries, que antigamente não davam todo esse tempo. A gente viu na última leva de Samurai 8, mangás chegando a 25, 26 capítulos, cancelamentos certos. E uma coisa que eu acho que sempre é importante apontar é que, assim, um novato com 10 mil unidades no primeiro volume pode parecer um negócio ruim ou até mesmo uma estreia fraca pra Shonen Jump, mas pra literalmente qualquer outra revista do mercado... Ele é um bom sucesso, ele é uma boa quantidade de vendas. Tanto para as revistas Shonen, tanto para as revistas Seinen, são ótimos números para um primeiro volume de um mangá de um autor novato. Um exemplo que eu dou é o tal do Sweet, que é um mangá de basquete da Sunday. Um mangá que no começo não vendia nem 5 mil unidades, e a revista só dava publicidade. Pra gente pode parecer ruim, mas é uma coisa boa, assim, pra um... 10 mil unidades não é pouca bosta, não. Isso acontece porque garante. A Shonen Jump tem mais visibilidade também. Por isso os editores esperam muito mais de um mangá da Jump tendo mais visibilidade. Esperam a mesma coisa. Eu acho que nessa parte dos novatos a gente já pode pular, não é? E a gente passando um pouco mais continuando a falar sobre o futuro da revista... Eu queria começar a comentar um pouco sobre os possíveis encerramentos da revista, de vários mangás mais veteranos que estão dando indícios que podem acabar a qualquer momento. Aí eu vou falando o nome de cada um e vou passando pra cada um comentar, e a gente vai tendo uma conversa sobre. Eu acho que o primeiro e o que tá mais em voga atualmente é justamente o Kimetsu no Yaiba. Ele parece que o último capítulo, sem dar spoilers, porque é um mangá que é muito acompanhado, ele já tá basicamente no clímax da batalha final. E eu acho que nos próximos 4 ou 5 capítulos a gente já vai conseguir saber saber se o autor ou autora vai querer dar uma continuidade, estender a série por mais um tempo, ou já tá empacotando tudo pra acabar. E aí, Léo, o que que você acha? Eu tava apostando na nova leva, que vai chegar pra mim daqui a 3 a 4 edições, né, em 3 mangás, sinceramente. Sendo terminando e 3 mangás chegando novos. Os que vão terminar são Samurai 8, que já terminou, já foi cancelado. Zipman, que eu já falei que vai ser cancelado. E pra mim vamos ter o final justamente de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, pra quem tá seguindo a série, a gente tá comentando atualmente o capítulo 200. Por isso quem lê sabe do que a gente tá falando. Foi um capítulo muito importante da série que pode significar realmente o fim da série. O momento que ela disse, tá na hora de acabar. Tá na hora de encerrar e fazer os últimos capítulos finais, né? Porém, a gente não tem certeza disso ainda. Os próximos... Não, não diria nem os próximos 4 capítulos. Acho que os próximos 2 capítulos já vão definir pra gente se Kimetsu no Yaiba tá realmente terminando ou se vai se estender mais um pouco. Mas eu acho realmente que vai terminar. Eu acho que chegou no seu final... E a série vai concluir e ainda vai dar um boost ainda maior nas suas vendas, porque vai se concluir esse período e aí vai ser a loucura total, todo mundo feliz e vende super Kimetsu Yaiba. E aí, e você, Claudio, o que você acha? Cara, eu acho que Kimetsu termina nessa leva mesmo. Tipo, eu acho que em 2 ou 3 capítulos, ele, tipo assim, Kimetsu e Yuna-san são da mesma leva. E eu meio que considero a mesma quantidade de cada capítulo por volume. Eu acho que os atuais dele tá terminando, acho que o volume 23. E eu realmente, eu acho que ele vai terminar por agora, o Kimetsu. A não ser que a gente realmente tenha um plot twist que vai ter um novo vilão, outras coisas assim. Tipo, um novo arcos, assim, de gigante. Que eu acho que não seria bom. Uhum. Mas acho que termina mesmo nessa leva. Ah, sim. Pior que eu acho que o próximo capítulo, especificamente, pelo menos pra mim, eu vou ver o que eu acho que vai acontecer com a série mesmo. Eu acho que é possível dar uma continuação até não muito forçada, e talvez até narrativamente ela pode fazer sentido, mas eu também espero, pelo menos assim, meu desejo é que o mangá acabe agora e seja uma história bem mais autocontida e tal. É importante dizer que a Shonen Jump confirmou que a série tá no clímax. É o clímax desse arco, né? Eles nunca falaram, acho que tava no arco final. Arco final não, mas normalmente quando eles usam a palavra clímax é pra significar final. Eles nunca usaram clímax pra arco. Pode ser que usaram agora pra Kimetsu no Yaiba, a gente nunca pode ter certeza de nada na vida. É. Mas a Shonen Jump usa a palavra clímax pra dizer tá terminando. Ou pode ser o clímax tipo Gintama, que demora pra caramba. É. Pode ser essa parte também, que teve uns 3 clímax. Mas, continuando, o próximo mangá que tem um final bem próximo, não tão próximo assim, mas ainda assim ele pode acontecer esse ano, é o We Never Learn, né, o Boku Tachi wa Benkyo. Ele tá fazendo um negócio que teve um final recentemente, o final com uma das garotas lá que acabou, e agora ele tá fazendo meio que voltou no tempo na história do mangá e tá fazendo uma rota com outra garota pra terminar. Vão ser 5 rotas, né? Tá sendo adaptado a 2ª agora. E eu acho que basicamente a gente vai saber que o mangá vai acabar depois da 5ª rota. E o que a gente tem que ver é quantos capítulos ou volumes vão demorar por rota. Eu tava pensando que talvez seria meio volume por rota, eu tô achando que vai ser um volume completo. Então eu acho que vai ter um volume por garota, no final a gente vai ter mais 5 volumes desses capítulos atuais. Então, Boku Tachi, não sei qual volume tá atualmente, deve estar no volume 18, se eu não me engano, né? 16, desculpa, tá no volume 16, Boku Tachi. O autor, na verdade, ele avisou no final do ano passado, em dezembro, que Boku Tachi teria 20 volumes. Ele planejava 20 volumes. O que seria o encerramento na Shonen Jump pro mês de setembro. No total, no geral, né? O volume sairia, final sairia pra dezembro ou janeiro do próximo ano. E então, se ele realmente quiser encerrar no próximo volume, no volume 20, a gente vai ter outros 4 volumes sendo lançados. Uhum. O que mais ou menos entraria quase na sua teoria verdadeira. Talvez alguma história ele faça um pouco mais curta. Uhum. Mas, obviamente, muitos autores dizem, eu encerro nesse volume e depois tranquilamente superam aquele volume. A gente tem o One Piece, que provavelmente supera o volume. Boku no Hero, que tá, de certo, superando o planejamento inicial do autor. Gintama, que Jesus Cristo, ele falou 1000 vezes que ia terminar e sempre mudou de ideia sobre quando terminar a série. Por isso, quando o autor diz, eu planejo isso, muitas vezes não é num combo. sempre. Mas o fato que ele diz eu planejo terminar entre esse volume significa que ele realmente está escrevendo o fim. Significa que ele já tá com a ideia de terminar realmente a série. Se vai terminar entre setembro, eu não sei. Mas eu acho que a gente pode ver essa da série terminar no final desse ano ou no começo do próximo ano. No máximo, no começo do próximo ano. E você, Claudio, o que você acha? Eu acho que concordo contigo, Luiz. Eu meio que acho que vai ser um volume cada rota. No caso, volume 16 agora, 17, é isso que está sendo feito agora, vai ser nove capítulos, né, que compõem um volume. Acho que dá para, em nove capítulos, fazer uma rota normal, assim, para cada garoto. Não sei se ele vai terminar lá para o volume 20, como ele planejou, mas acho que o volume 21 ele dá para encerrar tudinho já certinho. Que é algo que realmente o Nicolin falou, que termina lá pra setembro. Eu também acho que vai ser. Não vai mudar muito disso, não. 20, 21, assim. Pelo ritmo que ele tá fazendo, assim, os acontecimentos, eu acho que vai ser mais ou menos esse pacing mesmo. Agora, vamos falar sobre Haikyuu. Foi anunciado que tá no arco final quando o personagem foi pro Brasil. Agora ele tá numa partida bem importante pra série. E eu acho que pra gente saber se a finalização dele vai ser se o mangá irá acabar depois dessa partida ou se ele vai ter mais algum torneio profissional. Eu, honestamente, acho que seria melhor pra série acabar nessa partida, que ele teria meio que um arco narrativo, talvez não a intenção original do autor, mas tem uma história que se fecharia muito bem nessa partida, mas também, pessoalmente, eu não me importo se o Frodati decidir se estender mais um pouco, porque ele falou que a série tava no arco final, mas a gente não sabe se o arco final era justamente o arco do Hinata indo treinar no Brasil depois jogando essa partida, ou se o arco final, que ele tá considerando o arco, tipo assim, o arco adulto de Haikyuu, ou vai ter mais um torneio depois. Mas, pessoalmente, pra mim, qualquer coisa tá bom. Haikyuu tá muito bom, inclusive, os capítulos. O que você tem a falar sobre, Léo? Sobre Haikyuu, eu tava fazendo a live, né, onde eu tava jogando Ori, e o próprio Cláudio me trouxe uma informação que eu não tinha lido antes e que eu achei muito interessante. Não comentei no site, eu teria que ter comentado, que Haikyuu não vai terminar tão cedo. Ele falou, mas assim, vocês, tipo, fiquem comigo por mais um tempo e tal, porque ele já tinha comentado isso, inclusive, uns 2 anos atrás. Se eu não me engano. Isso, e mês passado ele comentou que ainda vai durar algum tempinho Haikyuu. A gente não sabe qual é esse tempinho que ele tá dizendo. Mas pra ele ter que dizer isso, eu não acho que ele quer encerrar mesmo o Haikyuu nesse último arco. Eu acho que ele quer estender mais um pouco. Talvez a intenção dele, como ele tá dizendo, o último arco, corrigindo, esse último arco dele não é uma partida só. São várias partidas que Haikyuu vai fazer num nível mais adulto profissional. E Haikyuu, que Hinata vai fazendo nível. Por isso, eu acho que essa não vai ser a última partida de Haikyuu. Então, a respeito de Haikyuu, nesse último arco, primeiro eu tenho que falar um negócio aqui, né? Que esse arco aí de Haikyuu agora começou no Brasil e tal. Eu devo dizer que foi uma das representações brasileiras que eu mais gostei em um mangá e um anime no geral. Tipo, amei. Eu também. Foi pica demais. Eu, como sou carioca, pô, eu me senti representado pra caramba, cara. Eu falei, putz, é tipo, tá igualzinho, pô, isso que é muito bom. Ele não é daquele tipo de estereótipo de que é um cara churrasco, que gosta de futebol e essas coisas, entende? Sim, aquele mangá do Fuji Kometa, que é um personagem que chegou assim, com um brother chegando assim, com uma bandeira do Brasil. É tipo, Roberto! Do you want some churrasco? Tipo, eu gostei disso pra caramba, cara. E é só isso, é uma coisa que eu queria falar, que eu gostei pra caramba. Acho que é a melhor representatividade brasileira que eu já vi em um mangá ou em um anime. Eu também. É simplesmente bom. Mas voltando aqui sobre Haikyuu, nesse último arco, acho que teve. O próprio Léo acabou de falar da informação de continue comigo mais um tempo. Lembrou desses comentários que ele fala da Tóquio, que acho que foi quando o Japão foi escolhido como país sede da próxima Olimpíada, ou Tóquio, né, no caso. Ele meio que falou assim que, nos vemos em Tóquio. Tipo, ele falando algo assim, querendo fazer Olimpíada no mangá. Ah, sim. E eu acho que isso pode ser uma boa, isso pode ser algo muito bom. Tipo assim, a Olimpíada foi adiada pro ano que vem, né? E seria algo interessante pro mangá, assim, tipo assim, a Jump... Olha, gente, estamos em comemoração à Olimpíada, olha só esse arco novo de Haikyuu. Olha só como é que vai ser. Seria uma boa jogada de marketing e eu acho que pode acontecer. Acho que muitos fãs dizem que essa partida vai ser a final. Eu tô na dúvida ainda, mas que o potencial para ter Olimpíada vai ser bom demais. Mas vai eu acho que se ele já tava planejando a Olimpíada, esse adiamento foi uma grande rasteira nele. É, mas é que ninguém esperava ele... também, né? Se ele tava planejando fazer a Olimpíada, provavelmente ele tava planejando lá pra agosto, alguma coisa assim, preparar alguma coisa pra Olimpíada. E vai ter que fazer mais uns 50 capítulos, encher linguiça de 50 capítulos pra chegar no próximo ano. É, então, enrola isso, enrola até chegar a Olimpíada. Eu tava vendo aqui, e eles não falam exatamente quantos anos se passaram no time skip, eles só falam, tipo, alguns anos depois, mas é possível realmente que, sei lá, ele esteja em 2020 e o Furudate faça um... Não, eles estão em 2017, eu acabei de ver aqui, 5 anos depois. É, então seria 2017, aí teria 3 anos para as Olimpíadas agora. 5, 4, que virou 4 anos. É, não, é porque, tipo, o mangá começou em 2012, né? Então o ano que tava lá era 2012. Mas ele vai colocar o coronavírus agora para a Olimpíada? Ah, mas eu acho que isso, narrativamente falando, é uma coisa bem simples de se resolver. É só eles falar assim, eles só precisam comentar, nossa, o cara comentando atrás, nossa, hein, que pena que a Olimpíada foi adiada, a gente teve que esperar pra ver essa partida com o Shoyu e os caras lá, tipo, é bem não, simples. Não, mas na imagem... Não, mas ele vai fazer, tipo, o Hinata tava pronto pra ir pras Olimpíadas, teve todas as convocações, porque o time pra Olimpíada de vôlei deve estar pronto já. E aí, do nada é adiado pro coronavírus, eles vão fingir que nada existiu, que o Olimpíada... Ou eles vão ignorar eu acho que se isso for acontecer, ou eles vão ignorar o coronavírus, eles só vão fazer, tipo, uma piadinha de fundo, assim, ah, nossa, hein, o coronavírus aí fudeu a gente, hein, nossa primeira Olimpíada, hein, kkk, que pena, kkk, morreu muita gente, hein, risos. Mas eu acho que vai ser só isso, máximo. Mas... Mas assim, o mangá, ele atualmente tá em 2017, e eu acho que geralmente, como acontece em time skip e tal, ou como aconteceu, sei lá, em Gnossage, né, Silver Spoon, eles podem ir pulando o tempo, assim, ah, passou um ano, ele mostra uma partida, ou um desenvolvimento, ou um desenvolvimento de treinamento no decorrer dos anos e tal, até 2020. Então eu acho bem possível isso realmente ser nas Olimpíadas. Eu espero. Assim, eu falei no começo que eu não me importava do mangá continuar a acabar, mas agora eu quero continuar, eu gosto muito de Haikyuu, cara. Eu quero muito ver o Kageyama e o Hinata jogando junto na seleção japonesa. Cara, eu quero que Haikyuu chegue tenha mais de 10 anos de vida, velho. Tipo, é muito difícil na Jump acontecer um mangá chegar a 10 anos de vida. Teve uns 8 ou 9 mangás, eu quero que Haikyuu chegue, véio. Tipo, ele merece. Mas eu acho que se for acabar, se não ter 10 anos de vida, é por decisão do autor em si. Porque ele tá, mesmo ele tendo uma queda de volume, ele ainda pode ficar bastante tempo, assim. Ele tem temporada de anime 9 e tal. Vende ainda muito bem. E atualmente é o mangá de esporte que mais durou na revista, na história. É uma coisa da aplaudir em relação a Haikyuu. Aí teve Blues, que teve 40... Quanto? Blues teve 42 volumes? Foi 42 que eu lembro. Exato, Blues teve 42 volumes. Haikyuu é atualmente... O Haikyuu tem quantos volumes? 43? 44? Por isso, oficialmente, Haikyuu é o mangá... Porque já tem, já tem capítulo, no sentido, não vai terminar amanhã Haikyuu. É pra dizer que Haikyuu é o mangá de esporte que mais durou. E Blues não é aquela super esporte em si, o cara... Eu acho que, se contar Capitão Tsubasa, o primeiro mangá teve 37 volumes e o segundo, que também saiu na Shonen Jump, teve 18. Então ele ainda tá na frente. Mas, tipo, de mangá de série única, é o primeiro mesmo. Não, Capitão Tsubasa, confirmando, Luiz, você tem razão, porque eu contei separadamente Capitão Tsubasa, eu não tinha que contar separadamente, contando os dois juntos, Capitão Tsubasa realmente ainda tá mais com mais volumes, o que dá um motivo a mais pra Haikyuu não terminar agora, né, e superar Capitão Tsubasa e jogar na cara que é o melhor mangá de esporte... Na atualidade, porque se é Slam Dunk, que não podemos fazer de comparação. Não. Mas esse pai eu prefiro Haikyuu, assim, honestamente. Ô, meu, vocês estão decepcionando eu, velho. É que eu gosto mais de vôlei. Eu acompanho vôlei. Eu não acompanho basquete. Cara, eu gosto muito de Haikyuu. Mas eu gosto igualmente de Slam Dunk. Pô, velho. Pô, Slam Dunk mesmo. Slam Dunk, eu gosto muito de Haikyuu. Que como o Haikyuu me pegou, como vôlei. Eu já gosto também de vôlei. Como o Luiz. Eu gosto muito de vôlei. Luiz ama vôlei, mas eu gosto mais de vôlei. Eu não. Eu acompanho vôlei. O mais acompanho é futebol, assim. Mais que vôlei, mas eu acompanho ainda vejo. Por exemplo, de anime de futebol, mas não vamos nos perder tanto. Senão eu vou te dar um soco na Itália, te dar um tapa. Não vamos perder foco. Eu quero que Haikyuu, por isso, Haikyuu não vai terminar, vai ter um arco da Olimpíada com coronavírus, né? Só pra superar Capitão Tsubasa. Eu decidi, vai ser assim, e se não for assim, eu vou começar a falsificar cada toque no Analyze It fingindo que tem Haikyuu. Acho justo. Bota Hunter versão também. Então, passando um pouco de Haikyuu, a gente já deu nossos 50 centavos. A gente vai comentar agora sobre Neverland, que eu não acompanho, dropei, acho um saco, não tô interesse nenhum de voltar, então vocês podem conversar aí. Vamos falar primeiro o Léo dar o como é que tá o mangá, porque eu realmente não acompanho. Agora tá em um flashback, mas tipo que já terminou, e tá um saco, ok? Tá se arrastando. Ele tá dizendo, termina, por favor, termina já no próximo capítulo. Eu tô torcendo pra que termine. Olha, que eu gostava muito de Neverland. O primeiro arco é fantástico, o segundo e terceiro são legazinhos, são muito mais depois. É só ladeira embaixo aquela a série foi. Tá ruim. Concordo, eu também tô quase dropando isso, velho. Meu Deus do céu. Eu não dropo porque estão dizendo que tá terminando, mas termina, por favor, não, termina! Tá quase. Caramba, tá ruim, tá muito ruim, né, velho? Não dá. É porque era bom, isso que fica muito irritante. E o cara teve a ideia genial de cancelar até certas decisões geniais que teve no passado, ele cancela depois, entendeu? Não vou falar nada porque não vou dar spoiler, não vou dar nada, mas essa coisa de, oh, plot twist, eu vou mudar fatos do passado que foi legal de decisão de roteiro, não faz isso, deixa, tava legal. Yeah. Não dá. Neverland, pra mim, é decepção total, é decepção. Um mangá muito bom pra caralho, que se perdeu. Eu dropei já faz mais de ano, assim. Você sabe, depois que eles escaparam do jardim... Gracefield, lá, só foi caindo no meu conceito, caindo lentamente. Aí chegou um ponto que eu falei assim, velho, não, depois eu leio o final, eu leio em um dia os 100 capítulos que tiver acabando e tal. É o resumo do Wikipedia. Não, tá, não é pra tanto assim, ele não é beat. Mas, assim, Neverland, assim, pra mim tá lá embaixo, assim. E pior que foi uma série que ano passado eu vi ela meio que do meio do ano pra frente com o surgimento de Kimetsu no Yaiba e outros mangás, ela meio que foi apagada da memória popular pra mim. Eu só lembro dela aparecendo no aquele Crunchyroll Anime Awards de ganhou melhor thriller, alguma coisa assim. Mas assim, Neverland, ninguém mais fala sobre, acompanha, comenta e tal. Eu não vejo mais gente tendo nenhum burburinho sobre a série. É importante que ainda vende bem no Japão, porém. Vende mais que Haikyuu. Vende igualzinho que Boku no Hero, né? Isso. Então, nesse sentido comercial de Neverland no Japão, porque aqui a gente perdeu totalmente. A gente ligou foda-se pra Neverland porque não tá gostando. Mas o japonês, não vou dizer que tá gostando, porque eu não sei se tá gostando, porque a venda tá caindo. Mas mesmo assim, tá vendendo quase como Boku no Hero e vendendo mais que Haikyuu. Por isso, vende bem. É o quarto mangá que mais vende na revista. Por isso, sim. A Shonen Jump tem todo o motivo do mundo de aceitar que o cara fique não terminando a série. Porque, comercialmente, Neverland tá aí. Basicamente, é aquele mangá que... ele é um sucesso, ele é definitivamente um sucesso, ele não vai ser cancelado. É só assim, mano, parece que não fez nem cheiro, ele só tá aí. É tipo Bleach no seu último arco. eu ousaria dizer até um pouco antes, mas... é tipo isso, mano. Claudio, você tem mais alguma coisa a comentar sobre essa maravilhosa obra do século XXI chamada Promessa Neverland? Ah, mano, o que eu posso falar sem spoiler é que nesses últimos capítulos eu tenho tido uma raiva com esse vilão aí, que meu Deus do céu, velho. Assim, eu ultimamente esse ano eu li Hokuto no Ken e tem um vilão que eu gosto pra caramba que é o Raul. Nossa, eu não sei o que deu em mim, eu assim, comparei os dois e falei, mano, o que, que deu em Neverland pra criar um vilão tão ruim? Que eu não gosto desse cara, desse vilão novo. Não gosto. Ah, sim, sim. Não gosto. E tem aqueles discursinhos que ele começa a fazer que tu diz, para de falar, cara. Eu tô lembrando dos negócios aqui, mas o que eu posso falar é que esse vilão, até certo momento, tava, ele pode ser legal, mas esses últimos capítulos só fala assim, ó. Ele não serve mais pra nada. Ele é ruinzinho, e é isso. Eu não gosto, nossa. Não gosto. Por que bom que eu não li, então. Uma coisa a menos pra me dar, deixar véio, com raiva. Cara, me lembrou até um negócio que é meme. Um negócio aí a respeito de Naruto. E é só isso que eu posso falar. Algo que acontece em Naruto, acontece em Neverland. E é tipo isso. Eu já imagino o que que é. Porque a personagem é bem conhecida por fazer isso. Mas vamos pular e vamos falar sobre Yuna-san, que também parece que tá a qualquer momento pode finalizar. Eu vou passar primeiro pro Claudio essa, porque eu sei que ele acompanha e gosta muito. Eu nunca li, eu só li o primeiro capítulo, então eu também não posso falar nada sobre. Só leio pela história, só digo isso. Uhum, sim. Mas assim, eu realmente eu não acompanho, então eu não posso falar literalmente nada. Eu nem sei, assim. Eu não tenho intenção de acompanhar, tipo, não é meu estilo de série. Então, vai aí, Claudio, fala aí o que, que você acha que vai acontecer. Cara, assim, não é a primeira vez que, assim, parece que Yuna-san vai terminar. Já houve umas duas ou até mesmo três vezes que, tipo assim, gente falando, ah, vai acabar. E o que eu acho que dessa vez vai acabar é que houve uma série de decisões que, tipo assim, as várias protagonistas principais, digamos assim, já confessaram. Tá meio que numa parte final mesmo. Tá tendo cada capítulo agora, tá tendo como se fosse um final alternativo pra cada garota. É tipo We Never Learn? É, tipo isso, só que em um capítulo só. Uhum. É que não pode, não sei se pode spoiler lá aqui o final de Yuna-san, pra, tipo assim, dar um contexto, mas. Assim, eu não sei se eu tô desmerecendo muito o mangá, mas eu honestamente não ligo. Ah, tranquilo. Ah, pode falar? É porque, pelo tipo de série que ele é, eu acho que a gente já tem meio que uma ideia e tal. Não é um negócio que é focado 100% narrativa, tipo, a gente spoilar quem ganhou ou perdeu um Haikyuu, ou quem que personagem tá vivo ou morto em Kimetsu no Yaiba, sabe? Eu acho que é um negócio mais assim, a gente sabe o que vai acontecer, igual o We Never Learn e tal, a gente até poderia ter falado quem terminou e tal, porque vai ter as rotas, etc. Tá, então dando um contexto aqui em Yuna-san, o que eu posso dizer é assim, tem duas garotas que eu diria que são as maiores principais da obra, que é a Shisaki, que é uma garota de cabelo vermelho, e a própria Yuna. Uhum. Ela lá pelos capítulos 190, entre 195, elas simplesmente tiveram os arcos dela confessando o seu amor pelo principal. E tipo, o principal ficou bem pensativo nisso e simplesmente decidiu falar com ela. Só que o que acontece? Tem um dos vilões do mangá, simplesmente rouba o corpo dele e nessa brincadeira toda, dessa briga toda, o protagonista morre. Eita! Ele morre pra salvar as garotas que ele ama. O próprio diz isso. Aí o que acontece? Chega uma personagem e ela, tipo assim, eu tenho uma maneira de salvar, vou fazer ele voltar à vida, mas vocês vão ter que confiar em mim. E tá tipo assim, cada capítulo agora tem um gap ali de cada outro mostrando outro acontecimento, mas são cinco garotas, ou seis, que eu não tô lembrado agora. Mas cada uma delas tá tendo uma visão de um futuro delas como protagonista. Aí, nesses cinco últimos capítulos, teve três, digamos assim, momentos finais de cada garota. Teve uma que já teve o seu final, a outra que teve um final, assim, imaginário dela, todos assim. O que eu posso dizer agora, assim, pra não me alongar tanto, é que nessa leva, Yuna não, acho que não acaba, porque ainda tem algumas coisas pra fechar e mostrar. Acho que na próxima leva, existe a grande chance de Yuna-san acabar, pra mim é 90% pra cima. Uhum. E na questão de venda em si, ela tá vendendo bem, tá estável, não tá tendo uma queda nem nada do tipo, né? Cara, o que eu posso dizer é assim, que o pico onde Yuna-san teve de maior venda, acho que foi o volume 5, que chegou a 110 mil unidades. Nossa! É, eu acho que em comparação com o Black Clover, eu acho que Yuna-san vendeu até mais no quinto volume que Black Clover, até onde eu sei e lembro. E nesses últimos volumes, tá tendo uma queda grande. Vendeu menos 60 mil unidades o último volume. Nossa, no geral? É, no último volume em um mês. Nossa. Pra um mangá que vendia 100 mil e terminava o mês com 90 mil, 60 mil agora... É, sim, se eu não me engano, o primeiro volume vendeu tipo umas 70, 80 mil cópias. É, vendeu 29 na primeira semana e lá pra segunda semana já tava com 70, 80. Mas assim, eu acho que a gente pode confirmar que mesmo vendendo 60 mil, no espaço de tempo que você acha que acaba, né, que é até mais o meio do final do ano, acho que Yuna tá salvo com toda certeza. Ah, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, reforçar o tanto sobre Haikyuu, o tanto que é muito bem representado mesmo o brasileiro em Haikyuu, e dá pra ver que o autor veio pra cá fazer a pesquisa, tanto que ela foi útil, que, tipo, fizeram uma thread com os lugares que ele tinha ido. E mesmo o jeito do brasileiro, por exemplo, aquele amigo dele, que ele tem vários DVDs de One Piece, e ele comenta que são DVDs piratas, tá ligado? Ele lê Dragon Ball, ele vê Pokémon, ele tem uns negócios assim, pô, representação total. Nossa, bom demais, assim. E tanto até, tipo, nesse jogo atual, um dos personagens brasileiros lá, eles estão assistindo o jogo, né? Aí tem um personagem de um dos times lá que é brasileiro também. Aí toda hora que ele aparece, os brasileiros fazem assim, ai, brasileiro, ah, que da hora, caralho, brasileiro. E, tipo assim, é muito nóis, assim. O brasileiro, ele faz isso, tá entendendo? Vê na TV o brasileiro, já começa a pular e tal, da cambalhota. Cara, eu gostei muito, mano, dessa apresentação. Que é verdade, brasileiro, quando vê outro brasileiro em uma produção, um evento que não seja no Brasil, a gente paga pau mesmo, é isso mesmo. Nossa, mano, é só aqueles youtubers cantando, aqueles youtubers, tipo, gringo que começa a aprender português, nós fica louco, nós começa a seguir, dar buzz pros caras, é maravilhoso, mano. Como é? Como ganhar seguidor fácil no YouTube? Seja gringo e tente falar português. Cara, é assim. É simples demais. Inclusive, eu tava recentemente vendo uns vídeos de gringo experimentando feijoada, assim. Só porque sim. Eu tava porra vendo os gringos lá. Eu já vi também, Então, eu gosto desse tipo de coisa também. Agora, voltando sobre, falando sobre as vendas de Kimetsu no Yaiba, né? A gente comentou no último podcast que Kimetsu no Yaiba já tinha passado o Boku no Hero em vendas. que a gente falou que a expectativa era aumentar um pouco, mas a gente não imaginava, obviamente, que ele teria passado One Piece, né? Aí eu vou chamar o Léo, assim, pra falar um pouco mais sobre os dados e tal, quantos milhões de vendas ele já tem agora, dos últimos volumes, e como é que tá sendo o crescimento. Eu vou passar pro Léo agora falar isso, né? É simples. Muita gente tava dizendo que o One Piece ainda tava vendendo mais que Kimetsu no Yaiba. One Piece não tá vendendo mais que Kimetsu no Yaiba. One Piece, ano passado, vendeu em um ano, no volume 91, 2.380.000 de cópias. Quase 2.400.000 cópias. Atualmente, Kimetsu no Yaiba, com todos os seus volumes, inclusive já tá chegando o volume 19, já tá vendendo mais que One Piece. Isso é certo? Isso é certeza absoluta? E a série continua vendendo, de média, mais de 100 mil cópias a semana. Continuando vendendo assim, parece que o coronavírus não ataca o Kimetsu no Yaiba, porque as vendas não caem. Caiu por uma semana, duas semanas atrás, caiu rapidinho, mas não foi causado pelo coronavírus, foi causado por falta de volume nas lojas. Teve que chegar a reimpressão. Significa que Kimetsu no Yaiba tá vendendo muito bem. Tá vendendo mais que One Piece. Então, a gente já pode considerar que Kimetsu no Yaiba é um dos maiores sucessos da história da Shonen Jump. E o Kimetsu no Yaiba tenderá a quebrar o recorde de One Piece de mangá mais vendido no ano, se continuar com Z. Por isso, a gente pode dizer que o Kimetsu no Yaiba tá entrando na história. Muita gente pode considerar clichê, muita gente pode considerar medíocre. Você pode ter sua opinião, e você é livre de ter sua opinião sobre Kimetsu no Yaiba mesmo, porque o mangá tem sua qualidade e tem seus defeitos. Mas é inegável que, em termos de estatística, em termos de números, o mangá tá quebrando recordes. Tá conseguindo vender como quase nenhuma série desde que a gente começou a seguir o Rank Oricon, conseguiu vender. É um resultado espetacular que, obviamente, a Shonen Jump tá chorando em posição fetal no banheiro porque o mangá tá terminando. Mas é a realidade, né? E a Shonen Jump vai ter que viver com o fato que descobriu um dos maiores sucessos da sua história quando ele já tava terminando. Nossa, mano, mas eu acho que sobre Kimetsu é isso. Você quer falar alguma coisa sobre, Cláudio? Não, um fato interessante é que, tipo, volume 19, o último que saiu, certo? Uhum. Sim. Tipo, no volume 19, o mangá bateu 40 milhões de cópias em circulação. E qual foi a última vez que a gente viu isso? Eu não lembro. Eu não lembro. Nem eu. É algo surreal. Tipo, ultrapassou Boku no Hero, ultrapassou Haikyuu. E ele tá, tipo assim, pertinho de Prince of Tennis, Blues. Tá nesse nível aí do pessoal que já vendeu 50 milhões. E vai passar. Eu acho que Kimetsu vai chegar em 70 milhões, eu acho. É possível. É, sim, é... Pior que é possível mesmo. Kimetsu no Yaiba tá vendendo literalmente mais de 1 milhão de cópias por semana. Tem semana que vende 2 milhões de cópias Kimetsu no Yaiba. Como isso é possível, gente? Onde vocês conseguem encontrar tanto volume nas lojas? Tô vendo uma lista aqui. Eu sei que não é 100% correta de tamanho de circulação e tal. Mas com, por exemplo, 19 volumes... É um outro mangá que tem 19 volumes e 50 milhões de cópias em circulação. É Rui Hokusho. E na época era o grande pilar da revista. E era um dos maiores mangás. Ele acabou com 19 volumes e tá com o mesmo número que Kimetsu no Yaiba. Lembrando que a partir do século XXI, a cada vez mais mangás precisavam de vender menos cópias pra fazer sucesso. Então, assim, pra você ver o nível do sucesso do mangá. É realmente incrível o número alcançado por Kimetsu no Yaiba, somente num período atual que a gente considera mangás que vendem 700 mil cópias um grande sucesso. Uhum. Conseguir ter números parecidos com os anos 90 é uma coisa realmente absurda que o mangá tá fazendo. É uma febre no Japão. É, Kimetsu, acho que ultrapassou Slam Dunk e Dragon Ball, né? Tipo assim, vendas, assim... O print, assim, dos volumes, acho que ultrapassou, né? Eu acho que não. Eu acho que isso ainda não. Deixa eu confirmar. Tipo assim, por volume. Eu acho que não. Porque eu acho que ele não ultrapassou nem One Piece na época que o One Piece tava muito alto. Não, essa aí eu acho que não passa mesmo, não. Porque 3 milhões e tal, mas, tipo assim, eu lembro que Slam Dunk teve uma... Tirar algum volume aí, teve... Foi 2 milhões e 400, 2 milhões e 200. E tipo, esse último volume aí, acho que passou, não passou? Passou, nesse sentido, é verdade, uma tiragem inicial, o Slam Dunk fez máximo 2.400, 2 milhões e 400, porque foi o recorde da época da Shonen Jump, ele quebrou o recorde na época, o que me faz entender que talvez também Dragon Ball na época não tinha uma tiragem inicial assim, tão alta, assim, o que que One Piece teve uma tiragem mais alta, porque One Piece chegou a 4 milhões de tiragem inicial. Então, até onde eu sei, Dragon Ball, ele era, por mais que ele seja o pilar número 1, assim, na época, ele tinha mais, acho que, não sei se tinha muita capa, mas ele tinha uma posição maior, ali é primeiro, segundo colocado, mas acho que Slam Dunk era o que vendia mais. Sim, Slam Dunk, em teoria, vendia mais, porque... As notícias que a gente teve da Shonen Jump, porque na época a gente não tinha dados das vendas, a Shonen Jump atribuiu ao recorde 94, inclusive eu penso 94, por isso, de volume mais vendido a Slam Dunk, de tiragem inicial. Por isso, a gente entende que Slam Dunk vendia mais que Dragon Ball. Ah, sim. Talvez Dragon Ball ao longo do tempo vendeu mais e a gente também tem vendas internacionais somadas, porque a gente tem 300 milhões de cópias vendidas em Dragon Ball contando as vendas internacionais. Uhum. E obviamente as vendas internacionais aumentam a venda de Dragon Ball, que comparado a Slam Dunk, internacionalmente a Dragon Ball teve um alcance muito maior. Sim, sim. Eu tô vendo aqui, Dragon Ball tem 250 milhões de cópias vendidas, Slam Dunk tem 120 milhões. Exato, só que Dragon Ball pega o mundo inteiro. Sim, sim, sim. E isso aumenta muito o número de Dragon Ball. Slam Dunk, eu me lembro, na notícia, a Shonen Jump... Antes de chegar o One Piece, era a Slam Dunk era o recordista em tiragem. Sim, sim. Tipo, vocês lembram de Assassination Classroom, que era a coisa mais absurda que aconteceu nos últimos 10 anos da história da Shonen Jump? Ele tem 25 milhões de cópias vendidas, com 21 volumes, pra vocês verem o nível. Mas eu acho que sobre Kimetsu é isso, né? Agora a gente vai passar pro outro bloco, que é sobre os futuros animes da Shonen Jump. Recentemente, né, acho que semana retrasada, foi confirmado 2 animes, né? O primeiro é a adaptação do último arco de Bleach, e um anime, um filme animado pelo estúdio colorido de Burn the Witch, né, o One Shot do Kubo, que vai ser transformado também em uma serialização de curta duração, não uma minissérie, que provavelmente esse filme vai ser algo, essa serialização vai ser parecido como aconteceu com Planet Wife do Satoshi Mizukami, que teve um anime de 12 episódios, né? Burn the Witch vai ser um filme, mas agora ele tá lançando um mangá, ele lança um mangá mensalmente, adaptando o anime, tipo, a história é seguida de cabo a rabo. Eu acho que vai ser isso com Burn the Witch. E depois disso, vamos comentar primeiro sobre isso, depois a gente vai falar um pouco também sobre o anime de Jujutsu Kaisen, É, mas vamos começar primeiro com Burn the Witch, que eu acho que é o mais importante, mais interessante, e o, de, o anime de Bleach. Primeiro por... Ah, primeiro eu vou falar de Bleach, né? Porque tem pouca coisa a se falar, só de... É, fomos surpreendidos. Plot twist do ano. Nossa, eu foi... Eu estou aplaudindo os fãs de Bleach pela perseverança, pela luta, pela esperança e por não ter nunca desistido desse anime. Parabéns, é, vocês encheram tanto o nosso saco que decidiram voltar. É, sim. Nossa, eu tô muito feliz. Pensa, vai adaptar tipo, um dos piores arcos de mangás lançados na história. Você, tipo assim, você tá ligado que vai ter um investimento de anime num dos piores materiais já publicados na história, não só da Shonen Jump, mas da literatura no geral. E parabéns, vocês conseguiram fazer pessoas investirem dinheiro nisso. Eu tô muito orgulhoso. E isso é maravilhoso, mano. Puta que pariu. Sabe, sabe que eu gosto? Eu não. Sabe que eu tô gostando disso? Ah, não. Isso não. Não, eu tô amando. Eu não ironicamente, estou amando isso. Eu tô amando. Eu disse, volta mesmo. Vamos rever. Vamos ressur... Eu já aceitei a galhofa que Bleach era. E Bleach virou bom pra mim porque é uma galhofa. Eu acho que o que vem... A dúvida que vem é se eles vão adaptar igual eles adaptavam o anime antigamente, né? Que é naquele ritmo um pouco mais cadenciado e tal. Que é uma... É, que é mais ou menos como é que, como é que o Pierrot seguia pro anime de Naruto. Que, pelo menos nos episódios canon, né? Que não... Os episódios não filler. Eles até tinham um pacing bom, que adaptava um, dois... Acho que até dois capítulos em média. É, talvez, eu acho que... Ou se eles vão fazer isso, ou eles vão tentar fazer um rolê, tipo, o remake de Hoshieng, que é, tipo, rushando tudo, ou vão tentar mudar um pouco a história pra ficar um pouco mais enxuto, que é bem possível, né? É, porque tem muita coisa inútil naquele arco. É, o que vocês acham que vai acontecer aí, primeiro, pro Léo? Então, eu acho que eles vão fazer uma adaptação rushada, mas não Hoshieng, que ali foi realmente um rushado terrível. Não sei, era melhor nem ter feito, sinceramente. Aquele anime. E eu acho que vai ser, tipo, algo mais rápido, com um ritmo mais rápido, cortando várias coisas, mas mantendo as coisas principais e fazendo uns 26 capítulos bem interessantes. Vão ser 26 capítulos mesmo assim. Eu acho que eles fazem. E com uma animação bem legal, com as cenas bem legais. E eu acho que vai ser uma boa animação, sinceramente. Vocês acham que vai ser a mesma staff? Eu tô em dúvida, porque o anime, eu não vi todo o anime de Bleach, vou ser sincero. Mas ele terminou em qual arco? Final de Fullbringers. Sim. O que eles vão fazer com o buraco que tem ali? Ah, eu acho que eles consideram tudo a mesma coisa, né? A guerra lá dos... a guerra dos não sei o que lá. Eu acho que eles colocam tudo. Até aquele outro lá que morre, o Kira. Ah, eles vão colocar tudo. Tudo depois de Fullbringer. Ah, eu acho que essa é a intenção, né? Pelo menos adaptar todo esse arco final. Isso faz mais de 26 capítulos, porém. É, não, fácil. Com certeza. E então, aí a qualidade da animação cai. É, sei lá. Eu acho que vai ser... Se for voltar o diretor, que é aquele diretor que... O diretor de Bleach, que assumidamente ama Bleach, vai ser um negócio bem interessante. Porque ele é um ótimo diretor. Tipo, ele é muito bom. Ele tem uma equipe muito boa por trás dele, assim. E Bleach, pra um anime de TV e saindo pelo Pierrot, ele tinha uma staff muito boa. Bleach visualmente eu gosto, é muito bom visualmente. Eu acho que o anime de Bleach pode funcionar justamente porque Bleach... Ok, fã de Bleach, vamos começar a xingar. Mas o roteiro não era nada dessas coisas, era muito simples o roteiro. Não vem dizer que é complexo ou que é o melhor roteiro da história da humanidade, é um seinen, né? Bleach tinha um roteiro muito simples, com os seus buracos, sim. Mas a animação era muito boa. E eu acho que um anime, o ritmo de Kubo, funciona muito bem. Porque você consegue botar todas aquelas cenas de ação que ele colocava em um ritmo muito melhor, sem esses cortes semanais que eram terríveis em Bleach. Porque tinha um capítulo que não acontecia nada em Bleach. Tinha volume que não acontecia nada. Exato, tinha volume. Vocês lembram do flashback? Teve aqueles dois brothers dos nazistas, dos Quinch lá, que tipo assim, ficou um volume no flashback desses brothers, e no final eles não serviram pra nada. Foi tipo assim, a coisa mais imbecil que eu vi na história de um mangá. Mano, eu fico muito puto com esse arco, meu Deus do céu. Assim, Kubo parecia que tava perdidaço, ok? Eu acho que um momento, você tem que chegar um momento, parar de esperar grandes coisas de alguns mangás e aceitar a galhofa que é. Quando você aceita isso de Bleach, você esquece que tem que ser um grande roteiro, que tinha que ter essas coisas, e não lê semanalmente, porque o problema de Bleach com a gente é que a gente lia semana depois de semana e isso pesava muito. Se você repegar Bleach e dizer, vou ler a galhofa que é, você se diverte e é um bom mangá. Bleach é um bom mangá se você sabe ler com leveza. E Claudio, o que você tem a falar sobre este arco que é único, né, Torres? Bom, o que eu posso comentar é... Cara, assim, eu acho que vai ser meio coisa aqui, mas eu posso falar que eu gosto desse arco, hein? Aí, né, tem louco pra tudo. Brincadeira! Tô zoando. Tá bom, mas a respeito do anime, não sei se a mesma staff vai ser a mesma do que o anime antigo e tal, mas o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: Black Clover nos atuais tá bem perto do mangá, o anime. Tanto que vai ter um arco no filler no anime que vai ser meio que canon. Ele vai contar como se fosse o time skip que acontece no mangá. O que eu acho que pode acontecer é o anime de Black Clover vai terminar, entre aspas, e Bleach entrar no lugar e fazer Black Clover acumular alguns capítulos. É assim, quando terminar Bleach, Black Clover não volta. É assim, Bleach antigamente saía pela TV Tóquio também, né? Pelo mesmo estúdio. Sim. Aí faz sentido. Então, aí pega o horário dele. Cara, eu quero ver. Eu fiquei empolgado quando rolou essa notícia. Porque, assim, eu gosto de Bleach. É um do... Ele tá no top 5 dos meus mangás favoritos. Não quer dizer que é o melhor, mas é um dos favoritos. Mas eu quero ver. Eu queria ver, tem umas coisas... Eu sinto a mesma coisa com você com Gantz, sinceramente. Ah, então. Eu gosto de algumas coisas em Bleach nesse último arco, mas... Eu quero ver. É, eu gosto das aberturas de Bleach. Eu gosto muito das aberturas da anime de Bleach. Nossa. Tipo, a Pierrot, ela é estranha, porque a animação dos animes é tudo ruim, mas quando chega na abertura é um negócio lindo. Sim, eu gosto muito como é que eles usam computação gráfica e faz uma computação gráfica estilosa. Eu vi umas aberturas de Black Clover, eu nunca acompanhei o anime, mas tem umas muito bonitas e é muito, tipo, eles usam muito esquema pra facilitar a animação e fica bonitaço, estiloso. Eu acho bem legal, mano. A abertura de Black Clover, por exemplo, pra mim é uma... É tipo assim, ela tem uma boa música e a animação é muito fluida. Eu, tipo, falo, caraca, qual o problema de pegar essa animação da opening e fazer o episódio inteiro? Pô, é tão difícil, cara. É recurso. Não, mas eu tenho que defender a Pierrot agora. É um estúdio da moda antiga. A gente tem que esquecer isso. É um dos poucos estúdios que nos anos 90 e anos 2000 conseguiu entregar animes semanais em alta qualidade. O que aconteceu é que, obviamente, a gente passou de priorizar anime semanal e começou a priorizar animes com temporadas. E aí a gente teve um shift, uma mudança de qualidade para outros estúdios que conseguem fazer animes com temporadas fantásticos. Mas a Pierrot, quando o assunto é anime semana por semana, ainda é um dos melhores. E ele tem a sua qualidade. E historicamente, pra Bleach, o que faziam com Bleach no começo é incrível pra um anime semanal. O que faziam com Naruto, antes de Naruto virar Shippuden e a gente ter a luta de Pain, que é uma coisa tristíssima. Aquela luta é boa. Para, ó. Eu gosto daquela luta. Não, mas a animação. Não, a animação é muito boa. O que você tá falando? Que isso? Nossa, gente, é que vocês pegam. Vocês lembram do frame pausado, mas aquela é tipo pra dar velocidade. Aquela é uma animação bem feita. É só um negócio. É só que ela é mais distorcida, porque pra mostrar velocidade, é um estilo de diretor. Mas eu acho bonito, eu realmente acho boa, não tô zoando. Eu acho realmente uma luta muito bem animada. Ela tem aqueles negócios meio esquisitos, só que tipo assim, se você pegar no contexto da luta, é uma luta bem feita. Eu não tô zoando, não, eu realmente gosto. Ok, aí eu não vamos entrar nesse discurso, porque aí a gente vai passar horas discutindo sobre a animação de Naruto, né? Mas eu queria só defender a Pierrot nesse sentido, porque é um grande estúdio. A gente pode criticar, dizer que a animação é ruim, mas o objetivo da Pierrot é entregar bons animes semanais, e a Pierrot consegue entregar bons animes semanais desde os anos 80, 90. E é incrível o trabalho histórico que fez a Pierrot, como a Toei. Fez trabalhos históricos. Importantíssimo. Tô só defendendo. Mas vamos falar agora sobre Burn the Witch, que... Nossa, gente, Burn the Witch é maravilhoso. Mas vai ganhar fantástico. Um filme animado pelo Estúdio Colorido, que eu vi, eu não conhecia muito esse estúdio, ele parece que tá fazendo um anime especial de Pokémon, que tá sendo bem, muito bem criticado e tal. Pela prévia que saiu também, parecia ter uma animação bem legal, e Burn the Witch vai ser um filme, né, que é o one shot do Kubo, que saiu um tempo atrás, né? Que agora vai virar uma série, uma mini... Não uma minissérie, mas uma série de curta duração na Shonen Jump. A gente vai ver essa obra de arte animada que... Gente, o que vocês estão esperando? Eu tô esperando, tipo, suco de Taichi Kubo. Vai ser, tipo, lindo. Eu odeio e amo Burn the Witch ao mesmo tempo. Vamos falar puxar agora primeiro o Cláudio pra diferenciar um pouco a ordem. Cara, eu achei esse negócio de Bandewut ter um filme, algo, tipo assim, surpresa incrível. Até mesmo mangá, porque esse mangá do Bandewut, ele é comemoração de 50 anos da Jump. Teve até uns outros one-shots feitos por outros autores. E até o Kubo falou que ele não tinha planos pra Bandewut virar mangá. Era só um one-shot e pronto. E, tipo, vai virar filme. Eu falei, caraca, velho. E pelo que eu andei olhando aí na internet, esse estúdio fez a abertura 4 de Boruto. Aí eu fui dar uma olhada e eu falei, pô, velho, essa abertura é muito linda. É muito bem feita. Eu, tipo, olhei o PV depois e falei, cara, tá um negócio bonito. O one shot eu gostei pra caramba. E eu tô empolgado. Eu tô empolgado. Tipo, é de ter cubo na veia. Vai ser isso mesmo que o Luiz falou. Vai ser de ter cubo ao máximo. Eu recomendo vocês realmente andarem a ver a abertura de Boruto 4, que é uma coisa realmente linda pra caralho. Não é qualquer coisa, é muito bonita aquela abertura, ok? Tem a música legal também, as cores, os modos que ele usa as cores é fantástico. Falando isso, o Estúdio Colorido é um estúdio que faz muito filme, ainda não fez nenhum anime semanal, tá fazendo os curtas agora de Pokémon, mas não é anime semanal ou de temporada, não faz isso. Por isso, o fato que tá fazendo o filme é colocar o estúdio na sua zona de conforto, que é ótimo, porque vai poder entregar uma ótima qualidade pra uma obra que eu tô esperando muito. Eu gosto de Tite de Kubo. Eu realmente gosto dele. Eu acho que é um autor que consegue entregar ótimas cenas de ação e merece respeito. E Burn the Witch é, e eu repito, galhofa, mas é bom. É bom sim, aquele one-shot é ruim bom. É aquele ruim que é bom. O Claudio, ele gosta bastante de Burn the Witch, mas eu só quero lembrar vocês. Gente, eu amo o Kubo. Eu amo de uma forma que vocês não entendem. Que a primeira página do one-shot é um cenário todo branco, uma personagem andando e, tipo, um monólogo da fã. Eu gosto de uniformes japoneses. Não tem... Aí, tipo, ela falou assim que não tem nenhum motivo porque ela gosta disso. E, tipo, essa... Esse monólogo dela falando que ela gosta de uniforme japonês e não... Com fundo branco, que é, tipo, uma expressão artística cubiana, né? Sim. Não, é uma página inteira com fundo branco dela andando falando, eu gosto de uniforme japonês, eu não preciso justificar isso a ninguém. Cara, e essa informação que ela gosta de uniformes japoneses não aparece em mais nenhum momento do one shot. Foi só isso, e ele gastou uma página e meia pra falar isso. Eu amo isso no Kubo, eu amo essa loucura dele. Que é tipo, mano, Kubo, velho, vem em mim, Kubo, vem em mim. O que você gosta mais? Das páginas em branco com frases que não levam a lugar nenhum de Kubo, ou das páginas só com diálogo, sem nenhum desenho de Togashi? Eu só digo isso. Passo o pano pro Togashi. Porque aquela página onde parecia fazer mais um livro do que um mangá, também é um clássico da arte japonesa. O Togashi é um ótimo artista. Não, agora vocês vão ver, agora eu vou passar pano, agora eu caguei. O Togashi, pra mim, em termos de senso de desenho e tal, ele é um doce, não o melhor artista da Jump atualmente pra enquadramento, essas coisas. E ele sabe que ele tem problema de saúde. Ele tem e tal, e ele fala o tempo inteiro que ele tem. Então, assim, ele não pode desenhar tudo. Ele desenha tudo que é necessário pra ser desenhado. Aquela página ia ter só os personagens de background. Ele não precisa desenhar, porque ele... Senão essa porra não ia sair esse capítulo. Então, assim, eu passo o pano pro Togashi, sim. Ele tá certo. O capítulo inteiro tinha que ser em branco, inclusive, pra poder lançar mais. E pra mim, ele tinha tanto diálogo pra escrever. Escreveu o roteiro, não sabia como meter tanto diálogo em uma página. É que ele teve que inventar aquilo. Eu vou ser sincero. Mas eu concordo com... Como artista, Togashi é fantástico. Level Up é, puta que pariu, muitas cenas. É muito bom. Você lembra daquela página dupla que é um desenho de uma criança? Que, tipo, ele é todo desenho, todo zoado, assim, é uma página dupla. É maravilhoso. Sim. Togashi desenha muito bem. Aquela página, pra mim, ele não sabia o que fazer com tanto diálogo, porém. Não, olha, se não fala mal do Deus Togashi, tá? Eu não aceito isso. Fala aí, Cláudio. Cara, Level Up, eu ainda não li, tá na minha lista. Eu gosto do Togashi também, eu sou obrigado a falar que, pô, Yu Yu Hakusho é um dos meus mangás favoritos também. E, pá, pra mim, se depender, Hunter x Hunter podia simplesmente ser a Light Novel quando saia na Jump, e quando saísse o volume ia ser o desenho. E, tipo, o Togashi mesmo, ele tem um cuidado mesmo com o mangá, que ele... Os capítulos que ele desenha pra Jump, depois é todo, não é refeito, retrabalhado. Isso que eu acho, assim... Togashi mesmo é um cara que merece meu respeito. Ele é muito bom, velho. A gente até parou de falar de Bleach, porque eu acho que é mais interessante falar bem do Togashi, né? De Burn the Witch, não sei. Mas eu acho que é isso do filme. Mas voltamos a idosar Deus Cubo, ele vai voltar, tamo aí. Nossa, eu também tô muito feliz. A gente é legal falar mal de Bleach também. O pessoal tem que entender isso. Fã de Bleach, é divertido falar mal de Bleach. A gente gosta de Cuba, a gente não odeia Cuba, mas a gente diverte. Eu já falei aqui, um dos meus arcos que eu mais gosto, que eu acho mais bem executado de Bleach, um dos meus arcos favoritos de Bleach, não ironicamente, é o arco dos Fullbringers. Eu gosto muito daquele arco. O pessoal pega muito na... O fã de Bleach tem muito rancor quando a pessoa fala mal de Bleach. Mas é pra se divertir, a gente quer se divertir, a gente quer rir. E é legal falar mal de Bleach, mas a gente gosta. A gente tá feliz, todo mundo aqui tá feliz porque voltou o anime, todo mundo tá feliz pro Burn the Witch, porque a gente gosta. Só tô em êxtase. Exato. Esse lance aí, por mais que eu goste de Bleach, eu entendo seus defeitos e é legal zoar, é legal pra caramba. Eu só acho que quem sacaneou nesse momento foi o Kishimoto, que, pô, imagina, Oda, Kubo e Kishimoto na revista, assim, ao mesmo tempo. Pô, seria lindo, mas, né, Samurai 8. Pior que ia ser legal mesmo, assim, eu não tinha pensado nisso. Ia ser, será tipo, muito legal, hora, mas assim. Kishimoto tem que parar com sua vida, olhar pra ele mesmo no espelho e dizer, vou recomeçar do zero. E fazer Mario. Ah, o Mario era um shot legal, até, é verdade. Esse é o Square, inclusive, né? Ele era um shot que ele fez em 98, ele foi recusado, acho que na Jump, aí ele ficou lá, mal feito, mal desenhado ainda, não tinha terminado. Ele refez, né? Ele refez e lançou na Square. E foi legal. Eu lembro que era um shot legalzinho. Pode ter aquele também, tá aquele de baseball que saiu na Young Jump, que podia sair. Ah, sim, eu lembro desse, mas eu lembro de ter lido ele por cima, assim, sem muita atenção, honestamente. Mas, olha, eu acho que sobre isso, a única coisa que a gente espera que eu acho que é um desejo de todo mundo é que, junto com o Tite Cube nas páginas da Jump, a gente podia ver o Togashi voltar também. Só esse desejo. Eu queria comentar, seria o Quarteto Fantástico ideal. Nossa, o Kubo, o Togashi e o Oda e o Kishimoto ia ser louco mesmo. Então, eu não consigo achar parte do quarteto o Togashi, sabe por quê? Cala sua Porque boca. O Togashi é muito mais antigo na Shonen Jump. Não, sim, ele era veterano já na época que saiu One Piece. Né? Exato, eu vejo o Togashi como parte da época de Dragon Ball, ou parte de Slam Dunk. Toriyama, do Inoue, do pedófilo, né? Esse pessoal, o do Fujisaki. Exato. É mais desse período. Aí quando eu vejo, é como dizer Boku no Hero, Black Clover e One Piece são um trio agora, entendeu? Não, o Oda não faz parte desse grupo, o Oda tá ali. É tipo, o Togashi não devia estar na Jump, né? Nenhum desses autores mais antigos tá na Jump. Devia estar na Ultra Jump, que nem o Fujisaki tá, na Young. Ou na própria Plus. Na Plus, sim. Acho que ia ser muito melhor. Melhor pro Togashi ele sair de uma serialização semanal. Mas, né, quem sou eu pra... Mas não vamos perder tanto tempo aí que... já perdeu bastante, falando bem do Togashi. Eu acho isso justo, inclusive. Isso é uma coisa que eu não importo de perder tempo, não. Mas vamos falar agora de Jujutsu Kaisen, né? Que teve seu anime confirmado. Saiu uns rumores que ele ia ter o anime, ia sair pelo mapa, mas isso não foi confirmado. Tanto que até o diretor que tava previsto pra ser... Que tava sendo rumorado de ser o diretor Jujutsu Kaisen vai ser o diretor do mangá coreano lá do The God of High School, então esse rumor já meio que foi por água abaixo. E agora Exato. A gente tá esperando que a gente tenha um visual, né, do anime. E só, né, sobre o Jujutsu Kaisen. O que eu posso dizer de Jujutsu Kaisen é porque a gente não pode saber é da Toho. Por isso, a gente tem um leque que a Toho normalmente trabalha, Production ID, que já tá também cheia, tem a Bones, que tá vazia. Então a gente tem uns leques, mas a gente de estúdios que podem trabalhar com a Toho. A Toho pode pegar um estúdio que nunca trabalhou também. O mapa é improvável, atualmente, já que tá cheio de projeto e o diretor que a gente imaginava tá trabalhando no mangá ali coreano. O que a gente pode esperar? Se não sabendo muito bem do estúdio, que seja uma boa adaptação, vamos esperar isso, que seja uma adaptação que tenha, não digo 50% das vendas de Kimetsu no Yaiba, mas 50% da qualidade da animação, já pra mim já tô feliz, e que aumente suas vendas ao menos de duplique. Jujutsu Kaisen vende 250 a 300 mil cópias, se consegue duplicar suas vendas, já chegam 600 mil, 500 mil, de 500 a 600 mil, que pra Shonen Jump já seria de nível pilar da revista. Uhum. Por isso, eu só espero, porque Jujutsu Kaisen tem um potencial enorme de virar pilar da revista, e se o anime for bem produzido e conseguir duplicar sua venda, não tô dizendo fazer efeito que Kimetsu no Yaiba, tô dizendo simplesmente duplicar as suas vendas, já é suficiente pra virar um pilar. E, Cláudio, o que você tem a falar sobre Jujutsu? Eu gosto pra caramba do mangá de Jujutsu. Pra mim, acho que ele é top 2 dos meus mangás favoritos atuais da Jump. tipo assim, top 2. Ele não é nem top 5, ele é bom, top 2 direto. Gosto pra caramba desse mangá. Eu já reli, acho que umas duas vezes. Quero reler mais uma vez, quando sair no Brasil aqui pela Panini, que vai sair, não tem previsão, mas vai sair esse ano. E sobre o anime, cara, eu tô um pouco preocupado, porque, sinceramente, eu quero que venha um estúdio bom, que dê um bom boost pro mangá. Que o mangá merece. Eu quero que seja bom, já que é um estúdio competente. Seria bom se fosse Production ID, mas só que já tá ocupado. E é isso, eu quero que venha um bônus e faça como se fosse igual foi como Boku no Hero. Porque Jujutsu tem potencial mesmo de ser pilar. E eu acho que Jujutsu tem muitos anos pela frente. E eu acho que ele só vai conseguir, assim, continuar por muito tempo na Jump se tiver boas vendas o suficiente pra, com o passar dos anos, ir no, abaixando moderavelmente, entende? Uhum. E a gente pode acabar esquecendo um pouco de por causa da explosão de Kimetsu no Yaiba e tal, só que Jujutsu é um pequeno monstro e ele vende muito bem pro mangá. E eu também acho que, às vezes, muito por causa dessas coisas e tal, e tipo, também eu acho que até um pouco de que eu vejo que é mais comentado, pelo menos no Ocidente, porque ele vende menos que Jujutsu Act-Aid, que é uma proposta bem diferentona pra Jump, então ele acaba também chamando muita atenção por causa disso aqui fora. Mas Jujutsu, tipo, é um mangá muito bom. Eu também gosto muito de Jujutsu. Eu acho que é um dos meus mangás favoritos também na revista. Eu não faço rank, assim, eu não tenho um top ou alguma coisa. Mas, assim, é um dos mangás que eu mais fico mais vontade de esperar toda semana. Eu leio um capítulo novo e tal, atualmente tá sendo Jujutsu. E sobre esse negócio de anime do estúdio e tal, eu não tenho um estúdio favorito. Eu, pessoalmente, também não vejo muito anime. Eu acho que o único anime de que, sei lá, eu leio o mangá e vejo o anime que acontece comigo é o Boku no Hero. Porque, sei lá, virou um hábito e eu vejo com meus amigos e tal, então acaba vendo. Mas eu realmente quero que seja, se passe, se eles conseguirem pegar um estúdio pra fazer um anime infinito de TV e isso dá um boost maior e a franquia ficar estabilizada, de uma situação parecida com a de Black Clover também, eu fico felizaço, assim. Pra mim, eu só quero que os mangás continuem e que sejam reconhecidos. Eu gosto também, eu vou dizer que eu gosto muito de Jujutsu Kaisen e eu espero que seja um sucesso. Acho que é isso, né, sobre o podcast, é um podcast bem grande e tal. Sim. Pra finalizar aqui, pra gente se despedindo e tal, o Cláudio, você quer dar o jabá de algum lugar, outro lugar que você escreve, pra onde você tá, o pessoal quiser te encontrar e tal? Então, primeiramente, meu Twitter, @mr_fujimaster, meu Twitter lá, segue lá. E eu tô com um projetinho com um amigo meu, o Chussan do Twitter. A gente tá fazendo um podcast também, chamado Jump Random, que a gente fala de Jump e coisas aleatórias. Tanto que no piloto, a gente tava falando sobre Neverland, a gente trocou de assunto 3 vezes. A gente falou de Tatooine Wish no meio de Neverland, então é isso. Nosso podcast lá, a gente também vai criar um site pra escrever textos, assim. E é isso. Segue lá no Twitter, vê... Dá uma conferida no nosso podcast, que é maior que versão estendida do Senhor dos Anéis, mas tudo bem. O que importa é o conteúdo. E é isso, acho que só. E aí, Léo, você também quer se dar uma despedida e tal? Pessoal, eu tô aqui em quarentena, né? Eu já tô há um bom tempo em quarentena. A quarentena aqui vai ficar pesada por um bom tempo. Então eu vou continuar escrevendo pelo site, por isso fiquem bem ligados no Analyze It, que eu vou continuar postando muita coisa, tenho muitas matérias já planificadas, já prontas pra sair. Esperam só o dia correto, por isso fiquem ligados. Foi muito legal gravar esse podcast. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. Eu acho sempre legal gravar o podcast. Quando a gente tiver tempo, a gente vai estar voltando. Por isso, fiquem ligados no Analyze. Fiquem mesmo, porque eu tô usando essa quarentena pra escrever pra caramba. Pra escrever realmente muito. Tô escrevendo como se fosse, tipo, a única coisa que eu tivesse pra fazer. É isso. Eu acho que esse mês de abril vai ser muito movimentado. Eu espero que a partir de maio a gente volte pra normalidade. Itália, mas eu não sei. Aqui as coisas estão bem sérias, tá? A gente tá sendo o país com mais mortes do mundo, né? Por isso, a gente pode ficar um bom tempo aqui em quarentena. Enquanto eu estiver aqui em quarentena, eu vou continuar escrevendo e fazendo sair muitas coisas legais, porque é uma coisa que me distrai e eu acho que também distrai muito de vocês. Eu também, só despedi aqui. E se você se quiser falar comigo e tal, sobre mangá e tal, eu tô no Twitter lá também, @luizghf. Você pode comentar lá, se quiser comentar sobre a revista ou sobre qualquer outra coisa relacionada a mangá e tal. Eu também falo muito mal de outras coisas lá. Mas tamo lá, então. Se tiver qualquer coisa, eu não tenho mais nada nada pra planejar, pra promover, não. Ah, verdade, eu tô juntando dinheiro pra comprar o Nintendo Switch. Já duas vezes eu fui assaltado. Eu fui assaltado uma vez, aí eu tive que usar o dinheiro que eu tava juntando pra comprar um celular novo, que eu perdi meu celular. Aí, eu tava quase chegando perto do dinheiro de novo, tipo, pra, a porra do dólar chegou pra 5 conto, aí não deu mais, porque eu ia comprar no Paraguai. Então, assim, se você quiser me dar dinheiro também, eu fico muito feliz. E agora a fronteira tá fechada, né? É, sim, tem esse pequeno detalhe também. Então, se você quiser me dar dinheiro também, eu tenho um PicPay, que é @luisghf. Se você me dá dinheiro, qualquer quantia. Só que, na moral, eu tô 2 anos juntando dinheiro pra comprar essa bosta de Switch, e, tipo, sempre dá merda, eu fui assaltado, tá ligado? E, tipo assim, então, se você quiser me dar dinheiro, assim, eu tô pedindo, na moral, eu sei que quarentena... Eu tô vendo a cena que Luiz consegue comprar Switch feliz e é roubado com Switch e leva embora. Não sai de casa se eu conseguir um Switch. Mas, ó, o PicPay é @LuizHF lá, se quiser me dar dinheiro, qualquer quantia. Eu não tô zoando, tá? Eu tô realmente muito triste, velho. Pô, mano, você assaltou um bicho. Hashtag paga nós. Pô, cara, o moleque me assaltou com a mão armada, velho. Foi uma bosta. Foi, tipo, nem foi... É que eu sou do interior, né? Só que eu faço faculdade em uma cidade maior. Eu tô fazendo agora em Uberlândia, antes eu fazia em Dourados, que é uma cidadezinha maior. E, tipo, eu não fui assaltado na cidade grande. Eu fui assaltado, na minha cidade tem 40 mil habitantes. Eu fui assaltado na praça, que é 2 quadras da minha casa. Tipo assim, foi um fracasso, assim, maravilhoso. Ele, então, ele fez o ensino médio com o cara que assaltou ele. Nossa, mano. Não sei, nossa. Então, gente, me dá dinheiro também, honestamente. Eu sei que quarentena e tal, a pessoa tá na recessão e tal, mas eu acho que o meu entretenimento também é alguma coisa muito importante. Então, se eu conseguir me dar dinheiro, Se derem o dinheiro pro Luiz, o podcast sai mais rápido, hein? Só acho. Sai. Nossa, sai. Nossa, velho, sai, faço. Eu pego um avião, vou pra Itália. Não vou pra Itália porque eu não quero morrer. Mas eu arranjo um jeito de. Eu arranjo um jeito nessa quarentena de lançar outro episódio, se eu conseguir comprar um Switch. Sem pressão. Eu quero jogar Zelda, velho. Mas não é só isso, então. Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima, meu. Falou! Ô, mano, eu quero muito Switch. Puta. Cara, eu tô até imaginando, velho. Luiz, assim, todo feliz. Caraca, vou jogar Zelda. Pá, pá sobre o Switch, meu irmão. Tu falou, apenas sai do Paraguai, né? Atravessa a ponte. Ai, ai.